a sura do figo. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Pelo figo e pela oliva. E pelo monte Sinai. E por esta cidade segura. Com efeito, criamos o ser humano na mais bela forma. Em seguida, levamos-lo ao mais baixo dos baixos degraus. Exceto os que creem e fazem as boas obras, eles serão um prêmio incessante. Então, o que te leva depois disso a desmentir o dia do juízo? Não é Alá o mais sábio dos juízes?